Gente, é o seguinte, um vetor, para quem não conhece matemática, é uma coisa muito simples e que está no teu dia a dia. Por exemplo, um vetor indica três coisas principais. Ele vai indicar uma direção, tá? Que é horizontal, vertical ou inclinado. Ou ele também vai te indicar o que mais? Um sentido, né? Você vai ser para frente, para cima, quer dizer, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? E vai ter que te indicar também uma intensidade. E eu coloquei isso como importante para aprender inglês, por quê? Em relação à direção e sentido, você tem que ter uma meta clara de onde você quer chegar e de como você vai fazer para chegar lá, né? Então, se, é muito fácil quando você... É como se você estivesse dirigindo um carro super potente, uma Ferrari, por exemplo, mas se já tivesse tudo no lado, você vai bem devagarzinho aqui. Você não usa todo o seu potencial. Por quê? Porque você não tem uma direção certa. A partir do momento que você tem a direção certa, você pode pisar o pé e botar todo o potencial seu para fora, entendeu? De aprender. Se você observar, quando você está com fome, muita fome mesmo, você consegue sentir aquele cheiro, aquelas fragrâncias do alimento que você não sente quando não está com fome. Então, é justamente isso. Quando você está com sede de aprender, você está muito mais hábil a captar as coisas do ao redor. Então, essa é uma fase muito importante da tua vida. Tu ter uma direção, um sentido, entendeu? Saber onde você quer chegar e como vai fazer para chegar lá. Por quê? Porque quando você tem isso, você vai sem parar, né? Você vai, nada vai te tirar do foco, nada vai te desviar, você não vai ficar aqui nessa semana, um dia, ali, depois desistir, não. Porque você tem um foco, você tem um objetivo de vida. E a última coisa, fora a direção e o sentido, é a intensidade, que é justamente o que vai te dar, que vai ser a chave do teu sucesso em relação a isso, né? Vai fazer o seguinte, você começa, de repente, a estudar com um desânimo, então você vai para frente. E muitas vezes também as pessoas começam a estudar com muita vontade, mas no segundo dia já está, entendeu? Já está sem aquela vontade, tá? Então, é importante você ter uma flexibilidade em relação a isso, da seguinte maneira, não, eu vou estudar e todas as horas do meu estudo sejam produtivas. Qual é a melhora do teu dia? Por isso que naquela hora eu te pergunto é o seguinte, você tem disponibilidade para estudar todos os dias? Aí alguém perguntou, não, eu posso à noite, eu posso à tarde. Eu disse, não, é com você mesmo, sei. Então, tem que ser a hora mais produtiva do teu dia, entendeu? Não importa quanto tempo, mas se você use isso de forma constante durante esse período, porque é o que vai fixar isso na tua cabeça e vai fazer com que você crie resistência para estudar e não pare mais. Porque um outro problema de quem já estudou há algum tempo é o seguinte, quando chega em certa fase de conhecimento, já tem um conhecimento, ele pensa, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu já cheguei onde eu queria, e aí? Será que é só isso? Aí pronto, aí para. Se você parar de estudar inglês, você regride, você, né, cai. Então, não tem essa de você parar e dizer, não, eu parei aqui, eu vou ficar assim. Não, você cai, não tem jeito. Então, talvez as técnicas que você vai usar mais tarde para aprender, para continuar aprendendo inglês, não são essas mesmo no início que você está aprendendo agora. Está entendendo? Mas você deve sempre estar revisando essa coisa toda. Então, é justamente essa questão do vetor. Você tem que ter metas claras para você poder botar todo o seu potencial para fora, saber o que você está virando, entendeu? Você não desistir, sempre lembrar, não, eu estou aqui por causa disso, isso, eu quero, eu tenho um objetivo, é isso que eu quero fazer.